A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Obviamente que para a grande maioria dos marmanjos e marmanjas ouvidores do Agente em 86, o principal herói das suas sentimentais vidas talvez deva ser o seu pai, ou um padrasto, o vizinho, por que não, né? Ou quem pegou a mãe? É, ou pelo menos alguém, né, que lhe sirva ali de progenitor. Mas isso com uma ótica de hoje, né? Porque ali na nossa era pueril, os nossos heróis vinham mesmo, eram de outros planetas, outras galáxias, ou até de outros países. Até porque aqui no Brasil a gente nunca teve um herói digno de devoção. Ou alguém aí queria ser salvo pelo Supertel, lembra do Supertel, Val? Da mesma escola Clark Kent, né? Era um óculos que escondia a identidade dele. Exato. Mas tinha um vigilante rodoviário, cara. Herói brasileiro. Ah, verdade, mas é um herói de décadas muito além das minhas. Um herói assalariado. Foi herói do meu pai. É. Ah, o outro também era o Sassá Mutema, né, cara? E eu? O meu salvador da pátria vinha do outro lado do mundo, mais precisamente de Tóquio, no Japão. Não, minto. Ele vinha da galáxia M78. Estou falando do Ultraman. Tardes, na primeira metade ali dos anos 80, Alexandre, a Mara Maravilha apresentava no SBT a TV Pau, lembra disso? Pau, pau, pau. E eu não vi a hora daquele estúpido videogame acabar pra começar logo o Ultraman. Dois, eu também não vi a hora de acabar. Aquilo era genial. Eu creio que heróis nipônicos, né, se enquadram bem nos termos ridículos e fantásticos que nós adotamos aqui no Agente 86. Com certeza. Saquem a história. O oficial da patrulha científica, o Shin Hayata, tem a sua nave colidida com a cápsula de um alien, Alexandre. Olha que maluquice. Mas era um alien do bem ali, não era igual o Predador. Como o Alexandre falou, provindo da galáxia M78 e que estava perseguindo o monstro Bin Laden. O Hayata, assim como todos nós, né, nos anos 80, estava sem o cinto de segurança e acabou por falecer. Como na batida quem estava errado era o alien, ele paga o estrago fundindo a sua energia vital à de Hayata, trazendo de volta a vida e entregando-lhe a cápsula beta, que parecia mais ali com um aplicador de OB. É verdade. E que servia para transformar o Hayata em Ultraman. Com isso, o nosso herói Hayata deixa de ser um simples japonês de pipi pequeno, né? E passa a ser o Ultraman com pipi enorme. Ele mantinha a sua identidade oculta e destruía os aliens do mal, os Baltan Seijins. E as tretas aconteciam em meio de maquetes mequetrefes simulando cidades, onde os prédios pareciam ali ser feitos de caixa de sapato e as montanhas deveriam ter sido feitas por um cavalo cagão mal educado. Outro escárnio ali da série era a precariedade das fantasias dos monstros e do próprio Ultraman também. Ó, eu não vi, cara, mas muitos dos meus asseclas da MPG Professor Jorge Americano juram ter visto o sovaco do Hayata após uma treta dele com os Arubas Zeixin qualquer e a roupa laranja e prata dele se descosturou e ele ficou com o sovaco pelado de japonês à mostra. Outra lenda é de que os zíperes das roupas dos monstros também sempre apareciam, né, cara? Mas ali na minha ingenuidade de 9 anos eu não entendia aquilo como falha de um contra-regra, não. Mas eu percebi que o timer no peito do Ultraman ali tinha um certo delay, cara, entre a luz piscando e o som, isso eu sempre captava. Uma dúvida que eu sempre tinha e ainda não foi sanada, eu acho, talvez você possa me ajudar. Onde raios o Ultraman ia quando o timer colorido começava a piscar freneticamente tal qual uma leiteira fervente? Ele ia fazer o que no sol? era o carregador dele, era a porta USB que ele conectava. Agora, a dúvida que mais me intriga é pra onde ia a cápsula beta. Um OBET? Verdade. O pessoal tava perguntando como é que os ouvintes sabem os capítulos seguintes para enviar histórias. É porque a galera fica ligada ali no Facebook, tanto a fanpage do Agente 86 como os nossos particulares e outras vias também. A gente sempre dá uma dica de qual vai ser o próximo episódio para vocês ouvintes mandarem suas histórias. Mas enfim, o camarada José Alexandre Dionísio disse que sempre foi o maior fã do Ultraman e do Ultra Seven. Ele não curtia o Spectrum Man, porque tinha ali o Dr. Gore, né? Eu acho que ele tinha medo, porque ela era uma macaca loira com a voz do Seu Madruga. É verdade. Mas ele disse que carrega esse fanatismo, né, pelos Ultras até hoje. E ele fala que tem uma Honda Bis que está tunando com as cores do herói. Ele diz, Alexandre, que a Honda Bis dele... ainda não está como a primeira que ele já teve, né? Mas inclusive ele mandou a foto, bacana. Cara, e não é a primeira, não entendi. Ele tá na segunda Honda Bis? Ele tá na segunda. Eu confesso que um cara, pra fazer duas dessas, deve ter tomado uma madeira de cocô quente e saiu na friagem quando era criança. Mas enfim, o José Alexandre, vamos lá aqui. Então, abre aspas aqui no e-mail dele. É a segunda Honda Bis que eu quero deixar com a cara do Ultraman. A outra que eu tinha, gastei R$3.000 para deixar estilizada. Mas comprei de segunda mão e esse foi o problema. Fui pego numa blitz e a moto era pinada. E só naquele momento é que descobri. Os homens não queriam saber. Me encheram de bolacha e ainda puxei uma semana de cadeia. Só há duas semanas o advogado conseguiu livrar a minha cara do processo de receptação. É mole. Mas estamos aí, logo termino de produzir essa. Agora devo estar dentro da lei. História do José Alexandre Dionísio. Sabe o que eu cacei no YouTube, mas a falta de tempo me fez desistir de procurar aquele episódio em que o Ultraman recebe a ajuda de um dos seus parentes, o Ultra Seven. Nosso querido ouvinte Luiz Borchet, ele disse que pagou uma pequena fortuna por uma fita cassete mal gravada com esse episódio em que o Ultraman pede arrego aí e ele tem a ajuda do primo. Mas ele disse que soube que no ano passado começaram a sair caixas do Ultraman com os 39 episódios da série original. Eu dei uma caçada aí pra saber a respeito disso aí. Realmente, mas tá saindo assim, não saíram todos de uma vez, estão saindo aos poucos aí. Antes de eu vir pra cá, eu assisti esse episódio aí que o Ultra Seven salva. Só que, Alexandre, tem coisa, né, que a gente vê quando é criança e passa o resto da vida achando que é o máximo. E isso aí vale também pra séries, né? A gente resolve ver novamente, né, depois de muitos anos e se decepciona. Foda esse episódio aí, que o Ultra Seven salva o Ultraman. Eu lembro que eu chorei de emoção quando isso rolou na TV. Mais ou menos assim, o Ultraman lutava com um enorme monstro ali e foi ficando sem energia. Ele jogou o raio não resolveu, foi ficando sem energia. Aí ele teve que ir pro sol pra recarregar. Ele chega no sol numa velocidade. Segundos ele tá no sol. Só que aí a besta dá uma vacilada e chega muito perto do som, o que acontece? Chamuscada na bunda. Chamuscada no rabo dele. Não, a gravidade do sol começa a atrair ele pro Astro Rei, né? Claro. Aí ele vai de encontro com o sol, só que aí chega o Ultra Seven, que parece que é a gravidade pra ele, né? Não é problema nenhum. O primo mais novo. Vai e recolhe ele, tira ele de perto do sol e passa um caladril nele. Entrega um bracelete que ele fala que se ele usar o bracelete ele consegue dar cabo do monstro lá. Aí ele pega tal, volta pra terra e mata o monstro. Cara, mas é uma tragédia. A gente vai colocar um link, né, do YouTube aí no nosso site pra vocês verem esse episódio. Tem trechos inteiros sem dublar, esquecem de dublar. Eu vejo você. Tem trechos inteiros em japonês, é infernal. Entre lá no agenteem86.com.br pra vocês verem esse link. Cara, sabe que eu fui muito fã dos heróis japas aí, a ponto de forçar o meu pai a me matricular na Academia Magnum de Karatê Do. Eu fiz karatê, cara. E na época, eu ficava aí na frente do espelho tentando ser mais rápido que o reflexo. Manja aquelas idiotices. Eu achei que foi que você se influenciou pro Karate Kid pra entrar no ramo das artes marciais. É, talvez o Sr. Miyagi era um dos meus heróis japoneses ali. Eu ficava ali fingindo que eu era o Hayata e que o meu reflexo no espelho era um Baltan Seijin qualquer. E hoje eu sou um legítimo faixa amarela, primeiro Dan. Pelo menos eu aprendi a contar até 99 em japonês. Lembrando todos os ouvintes do Agente em 86 para ir no Facebook, dar um curtir na nossa fanpage. Mande também sugestões para temas aqui para o nosso podcast. É só mandar um e-mail para falecom@agenteem86.com.br. Este que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, um amigo meu, assim que soube que a gente faria um episódio sobre Ultraman, me ligou. Disse que quando ele era criança, logo depois que acabava o Ultraman ou o Ultra Seven, a molecada saía correndo pra rua e começava a brincar. E as brincadeiras, como era ali calcadas em pancadarias da série, nem sempre terminava muito bem. E ele me falou que certo dia um moleque encarnou tão bem o papel de Ultra Seven que ele pegou um facão. Sabe que esse... Mas o Ultra Seven não andava querendo cortar cana em Tóquio, pô. Então, mas era um desses facão de abrir coco na praia. Sim. Saca? Aí o garoto crente que era Ultra Seven. E sabe aquele bumerangue que o Ultra Seven tinha? Que ele tirava o topete do Neymar e... Diz que um garoto que pegou esse facão, falando que era o bumerangue, e arremessou. Ah, para, cara. Em um menino que possivelmente estava fazendo um monstro de látex. É resultado, uma orelha pendurada que deve ser costurada no hospital.